Regrets em Paris. Os Anjinhos. Ah, eu acredito em parquinho. É o meu lugar mais favorito em todo o mundo inteiro. Mas há dois ontem atrás, aconteceu uma coisa ruim quando a gente estava brincando lá. Uns meninos grandes pegaram a chupeta do meu irmão e enterraram ela na caixa de areia. Pepita, tchau, tchau! Eles fizeram meu irmão chorar. Então eu falei, Dilly, isso é um caso pra Ponderosa Chefona. Vocês vêm me procurar no dia desse casamento pra pedir pra eu cuidar dos garotos que fizeram seu irmão chorar? Ah, não. O Dil quer só uma chupeta nova. Só isso? Uma chupeta? Eu não tenho de esmagar a cabeça de ninguém nem puxar o cabelo de alguém. Ah, não. Pepita, por favor. Seus bebês burros, nem pra fazer um pedido decente. Tá legal, pode deixar meu anel. Manda entrar o próximo e diz pra ele trazer uma esponja. Felicidades, Lu e Lulu. Não é pra ficar olhando pros pés quando você tá dançando. Ah, meu pensão, os seus, eles estão sempre embaralhados. Ai! Anda logo, Felipe. A gente tem que chegar nas pessoas lá em cima. Eu tô com açúcar nos pés. Meu. A Ponderosa Chefona quer ver vocês agora. Não acredito que a Angélica tenha visto aquele filme ontem à noite. Não posso ser mãe e empresária ao mesmo tempo. E depois, ela só viu uma cena ou duas. Não pode ter causado tanta impressão. Ah, Ponderosa Chefona, a gente encontramos isso no berço. É o que vocês merecem por limpar as melecas de nariz na Cíntia. Ah, então foi lá que eu deixei elas. E agora, uma calorosa salva de palmas para os recém-casados número 1 e os 10 casais em destaque desta semana. O senhor e a senhora Lu e Lulu Pico. Vamos lá, Lulu. Vamos mostrar para esses molengas como é que se dança. Eu não arranjei esse quadril de plástico a troco de nada. E aí, Chess, meu chapa, acha que vai se amarrar de novo? Porque eu tenho uma prima de olho e você... Ossos grandes, ombros largos. E ela come peso dela em queijo numa só garfada. Obrigado, Betty, mas queijo me dá urticária e namorar também. Puxa, Lu e Lulu sabem mesmo dançar. Você é como se fosse da família Finster. Diga o que deseja. Puxa, Ponderosa Chefona, eu nem sei o que desejar. Põe pra fora alguma coisa logo! Tá. Peraí. Eu não falei do nariz! Anda, Chuck, o vovô Lu vai atirar a liga. Eu fico com a chupeta. Que legal! Viu só, Dilly? Você realizou seu desejo. Estou muito feliz por você, pai. É, a Lulu é uma mulher e tanto. É? Ela vale ouro. Ninguém jamais vai substituir a mãe de vocês. É o amor dela aqui dentro que ajudou este velho a amar novamente. Muito bem, pessoal. Está na hora da dança especial de todas as crianças e suas mamães. A mamãe adora dançar com os bonitões dela. Eu meio que gostaria de ter uma nova papai. Sim, muito, Fister. A brincadeira acabou. E também estão me esperando na pista de dança. Ah, mas é o meu Theo Céus. Tá ficando tarde, Jackie. O que acha da gente ir pra casa? Jackie, o que faz acordado? Eu estava olhando algumas coisas antigas. Lembra do seu ursinho? Foi sua mãe que fez pra você. Ah, Jackie, sua mãe era uma mulher incrível. Aposto como ela está no céu agorinha mesmo olhando por nós. Ah, sinto tanto a falta dela, Jackie. Quer saber? Talvez fosse bom ter o toque de uma mamãe por aqui. Não é, rapazinho? Você vai amar a internet, Jess. Tá olhando pro futuro da paquera. O que elas estão fazendo? O meu pai tá ajudando o seu pai a pescar umas passaqueras pela rede. O que é passaqueras? Uvinhas que parecem cocô. Qual é o problema de vocês com cocô? Puxa, por onde você quer que a gente comece, Angélica? Nossa, minha própria página na web, Chess Finster, burocrata solteiro. Tem certeza que isso vai funcionar? Eu já te enganei, Chess. Olha, você já tem 12 paqueras. Uau, é 3 vezes mais do que tive a vida inteira. Olha só essa aí. Ela adora o pôr do sol, longas caminhadas em praias arenosas e não pode entrar no estado de Kentucky. Uh-oh, não sei não, Stu. Ai, deixa eu ver se vocês me entendem. Paqueras são pra gente como o senhor pai do Chuck, que não tem esposa. Mas por que o senhor pai do Chuck precisa de uma esposa? Ai, o que eu tenho que aguentar? É porque se o senhor pai do Chuck arranjar uma nova esposa, então o Chuck ganha uma nova mamãe. Eu vou fiasco conseguir o meu desejo. É, enquanto você continuar nas minhas boas graças. Eu não sabia que a Angélica tinha graça. Turba, turba, eu vou ter uma mamãe. E eu aposto que ela vai ser carinhosa e boazinha e limpa. Isso parece bem. Paris, França. O que estão esperando? Mexam esses traseiros e põem esse show pra funcionar agora mesmo. Ah, eu adoro o som de pés em pânico logo de manhãzinha. Você não, Jean-Claude? Me comove profundamente, madame. É um estorbo, é mesmo de amargar. E como vão as coisas, nossa vila vai fritar. Estupicos! Quero aquele inventor idiota aqui dentro de 24 horas! Ou uma outra cabeça vai rolar! Cuidarei disso pessoalmente, madame. Kira! Madame Labouche quer seu Picos agora! Alô? Alô, senhor Pickles. Aqui é Kira Watanabe, do Euro Reptar. Eu já disse! Me desculpe ligar tão tarde, mas o Reptar que o senhor projetou quebrou e minha chefe está tendo um acesso. O Reptar é um sucesso? Que ótimo. Precisa vir a Paris no próximo voo urgente. Paris? A cidade das luzes quer a gente. A madame pede que traga os artigos. Que eu leve a família e os amigos? Pode deixar. Toma. Alô, senhor Pickles? Alô, ainda está aí? Ei, Didi. Nós vamos para a França. Oh, estou cansada para mais uma dança. França! Eu vou para a França e você não! Já aprendi como parceler francês. O que pro seu governo quer dizer falar francês? Me chama les oreilles pour les français que vão dançando. Au revoir. Você é um exibido. Gasta as malas pra Paris. Pegue logo suas tralhas, tira o dedo do nariz. Vamos logo em frente. O Spike vai com a gente. E chegando lá na França, eu te mando uma lembrança. Hey, Angie. Vamos nessa! Que viagem, ela vai ser boa dessa! Falta da saída! Opa! Espera um pouco, meu ursinho vai com medo! Vamos lá, bebê! Suar é bem legal! Mas a sala de espera é que é sensacional! Alguma coisa deve... Será que é só uma lesa? Acho que o robô lesma achou que podia voar. Uau! Você aperta um botão e consegue uma mamãe! Eu nunca tinha visto o botão de papai antes. Vamos ver que tipo de mamãe o botão consegue pra você, Jack. Ei, eu queria apertar esse botão, Lilian. Se quer o botão, Philip, você não pode tocar. Um brinquedinho que já estava quebrado. Infelizmente, o sindicato me proíbe de apanhá-lo do chão. Isso é problema da mãe de vocês. Parece que alguém dormiu com o popô descoberto hoje. Vamos tentar de novo. Não, é melhor não, Lolo. Eu vou esperar a ponderosa chefona trazer ela. Seja quanto for. Vamos perguntar pra ela, Chuck. Ela se enfiou atrás daquela cortina ali. Ei, que ideia é essa? Oi, Angélica. Ai, me poupe. Não estão vendo que essa é a classe dos bebês não burros? Ah, desculpa, Angélica, mas o Chuck estava pensando quando a nova mamãe dele vai chegar. Cuidando disso, quase arranjei uma boa. Mas depois eu fiquei com tanta fome que tive de me sentar. Vai ver, você precisa dormir. Ou biscoitos. Ou biscoitos. E sorvete. E o sorvete. Que por acaso estão naquela cozinha ali, ó. A gente já volta, vamos. Onde eles estão indo? Tem um monte de coisa legal aqui embaixo, Philip. Como essa escova de dente cabeluda e batata frita. Olha, alguém deve ter perdido o almoço. Obrigada, sacos de fraldas. Você sinto o cheiro de fralda suja. Vamos, querido, vamos trocar a fraldinha. Desembarque. Hey, quem mais ia ser apanhado por um cara vestido de Reptar? Eu estava pensando a mesma coisa. Bem-vindo a Paris. Me mandaram levá-lo diretamente para Euro Reptar Land. Saiam da minha frente, bebê! Essa garota mais bonita, mais inteligente, a melhor, fica na frente! Então por que ela está com pressa? Preocupe, Lil, eu tô com o teu saquinho. Vamos sentando, garotos. Venha, querido. Olha, a casa do Reptar. Pocky parece bem diferente pela Tépia. Pocky, você não sabe nada! Isso é Paris! Vocês, bebês, são tão burros aqui quanto lá em casa! Xixi! Menos ele! Ele já tá até falando francês? Bem-vindos a Euro Reptar Land! E voilà! Nosso pied-à-terre parisiense. Mas que quarto luxuoso! Nossa, a cama é bem macia. É! Lá vou eu! E o chão também. Esse é o peniquinho mais maravilhoso que eu já vi. Meu peniquinho é minha falda. Uau! Um piniquinho que esguicha de volta. Eu não sei não, turma. Eu já esguichei bastante de pipiasco. Vamos pras boutiques, au revoir. Bom, tá na hora de encontrar a senhorita Labouche, a mulher que tornou tudo isto possível. Vamos lá? Bom, Jess, parece que somos só você, eu e as crianças. Oui, oui, mon ami. Viens ici! Pense à pénétrancinho! E não volte mais! I tell the fellas start the name calling. And the girls respond to the call. I have a pool white shot. Who let the dog? Puxa, Stu, é meio esquisito ter um parque temático japonês bem no meio de Paris. Mas é só ir com Le Marais, é um novo século. Oh, uau! Nossa! Pipita. E um de vocês deve ser o Sr. Pickles. Que seria Moa. E esse é o meu bom amigo Charles Finster. E este é o meu filho Chuck. Oi, Chuck. Gostei do ursinho. Que linda criança. Esta é a sua primeira vez em Paris? Bom, na França sim, mas já estive em Paris, Texas, muitas vezes. A cabeça do Reptar! Eu queria saber se a ponderosa chifona não teve nada com isso. Vem, Chuck, é uma piscina rasa. Olha, eles estão com fome. Hora do almoço. Oh, vamos ter que fazer tudo de novo. De onde saíram estes suportes de livros nojentos? O que fizeram com a minha coleção rara de peixes koi? Eu disse para a madame comprar a piranha. Jean-Claude, chama o homem da carrocinha, o exterminador, faça alguma coisa. Oui, madame. Ira! Oh, venham comigo, crianças. Madame, o Sr. Pickles está aqui. Ah, ótimo. Mande o palhaço entrar. Olá! Se não é o brilhante projetista? Bom, eu não diria brilhante. Eu também não. Por que não levamos os bebês para ver o desfile da princesa enquanto eles se conhecem melhor? Não, os garotos adorariam isso. Vê esta cara. Nunca mais quero fazer esta cara de novo! Agora comece a trabalhar! Vou pôr pra funcionar rapidinho. Especialista em mecânica é o meu apelido. Mas seu nome verdadeiro deve ser... Não entendo nada. Lamento interromper seu episódio, mas o chefe está no telefone. Oh, Monsieur Yamaguchi, que prazer infelo. Como deve saber, estou me afastando da presidência das indústrias Yamaguchi e já iniciei a busca para o meu substituto. Maravilhoso. Eu aceito. Você é uma entre muitos a ser considerada. Mas eu fiz milhões para esta companhia. Um candidato não deve se preocupar somente com dinheiro. Ele deve compreender o que significa dar alegria às crianças. De fato, ele deve ter o coração de uma criança. Devo ter algum guardado no jarro. Na verdade, estou comprometida com um homem maravilhoso, com um bebê só dele. Ah, meus parabéns, madame. Estou ansioso para comparecer ao casamento e vê-la com a sua nova família. E então discutiremos sua promoção. Sayonara. E agora, Pinóquio? Anos de esforço para chegar ao topo atirados no lixo. Por que não sou a doce mãe de alguma criança? Por quê? Por quê? Por quê? Ah! Por que odeia crianças e os homens acham madame uma bruxa sem coração? Deve existir um homenzinho fraco com um filho pequeno em algum lugar desse mundo. Os meus chocolates estão no seu estômagozinho americano. Jean-Claude, pegue-os de volta. Abra a boca, diga... Não, espere! Você tem apenas 5 segundos para me dar uma boa razão para eu não trancá-la para todo ou sempre. Porque eu posso enfiar 5 uvas passas no nariz, posso cantar muito bem e porque para todo sempre é muito tempo. Tic-tac. E porque eu sei onde você pode encontrar um homenzinho fraco com um filho pequeno. Eu acho. Que acabo de fazer uma amiga. Nossa, isso não é lindo, Chuck? Eu não sei, não. Tem alguma coisa meio que esquisita num homem com rabo de cavalo e de vestido. Puxa, Kira, você tem jeito. Bom, graças a uma garotinha maravilhosa que eu tenho, Kimi. Tem quase 2 anos. Igualzinho ao meu Chuck. Quer dizer, não é uma garota, mas... Bom, você entendeu, não é? Oh, vejam! A princesa está vindo! Era uma vez um dinossauro poderoso chamado Reptar. Todo mundo fugia dele, menos a linda princesa. E ela não tinha medo, porque sabia que Reptar não era malvado. Ele era solitário e infeliz. Então ela prometeu cuidar dele. Ele estaria seguro e seria amado para todo o sempre. Para todo o sempre. Minha mãe disse que o senhor pai do Chuck está tão desesperado que ele casa com a primeira moça que aceitar ele. Excelente! Agora suma daqui antes que me passe piolho. Ei, e o que é que eu ganho com esse negócio? Por que eu devia lhe dar alguma coisa? Puxa, eu não sei. Porque eu posso contar sem querer pra alguém por que você quer casar com o senhor pai do Chuck? Uma bola extra pela esperteza. Conte pra tia Cuco o que você deseja. Vamos ver. Não é muito. Só o meu próprio carro no desfile do Reptar, com pôneis combinando. E meu próprio desfile de modas. E seda minha de honra do seu casamento. Ah, e quem disse que ela é gananciosa? Eu vou tratar disso, Angelique. Jean-Claude, descubra onde nossos hóspedes vão jantar esta noite. O amor está no cardápio. Sushi, restaurante e karaokê. Esse lugar tem os bebês mais grandes que eu já vi. Olha! Deve ser uma falda bem fedida. Quando eu vim para a França, eu sonhava com bouillabaisse, crepe Suzette, frango à cordon bleu. Tá, tá, tá. E eu sonhava em comer com garfo. Me passa o cérebro de Lola, vamos. É hora do karaokê. Do Remy. Ó. Oh. Tutu. Ha. Bibi. Tutu. Ha. Bibi. Cruel. Garota mais cruel. Hey, baby. Cruel. Essa garota é bem, bem cruel. Alô? Qualquer biscoito que eu encontrar. Já era! Você vê seu burro? Ela sabe irritar! Eles são fáceis de provocar! E só sabem chorar, baby! Quando eu vi o brilho básico da Pia Pão, eu sabia que era ela. Tá dizendo que quer que a princesa seja sua nova mamãe? É, ela é tudo o que eu sempre desejei. Ela é boazinha, ela gosta do Reptar. E o pai, melhor de tudo, a gente pode viver feliz para todo sempre. Stuart! Ah? Mas que surpresa! Mas, pessoal, essa é a Madame Labouche. Mademoiselle! É quem é esse homem devastador de cabelos ruivos que está tentando esconder de mim, hein? Ah, esse é o meu bom amigo, Jess Finster. Oh! Oh, enchanté. Bonsoir, mademoiselle. Oh, me chame de Coco. E essa adorável criança suja e desproporcional deve ser o seu filho. Madame Labouche? Madame Labouche? Oi, Kira. O que é? Eu lamento interromper, madame, mas poderia assinar? Acompanhe a gente no jantar? Bem, eu... Oh, você está muito ocupada, Kira. Oh, isso é uma pena. Oh, essa deve ser a Kimi. Quem? Minha filhinha. Oh, é claro. E aí, Kimi? Você, o seu pai e a sua mãe moram na Reptarlândia? Não exatamente. Sou só eu e a minha mãe. E a gente mora em Paris. Ah. Mas eu posso vir aqui toda hora. Kimi, você já encontrou a princesa? Claro, muitas vezes. Ela mora lá naquele castelo em cima do vulcão. E vem pra fora entre as explosões. Agora a gente já sabe onde achar sua mamãe princesa, Chuck. Chuck, ah, desculpa, é que depois de explosões eu parei de ouvir. Ei, acha que a Kimi gostaria de ir ao parque amanhã comigo e os garotos? Oh, mas que coincidência, eu mesma planejei passar o dia lá com ela. Mas, madame, me nunca foi... Me canso de tomar conta da sua filha, então, está combinado. Seremos só você, eu e aquele adorável enxame de infantes. Garagem do Reptar. Uau! O robô lesma! Acho que eu tô apaixonada! Ah, oi, Robbie! Por que vocês não seguem o meu projeto? Eu usei clipes de papel e elásticos por uma razão! Eu adoro os perfumes deles e tudo, mas isso é robótica avançada. Caramba, parece bem complicado. Mas não é, é só colocar o equipamento e o que você fizer, o Reptar faz. É tão simples que uma criança pode comandar, não é, campeão? Desculpe! Eu vou cair! Eu disse criança, quis dizer jovem adulto. Bonjour para todos! Ponto para irmos, mon chéri. Deixa eu acomodar o Dilly. E como vai esse precioso pepininho hoje? Você é apenas uma ação judicial esperando acontecer, não é? Mon chéri, eu podia escutar suas fascinantes histórias de saúde o dia inteirinho. Então eu vou te contar tudo sobre a minha pobre drenagem nasal assim que eu voltar do banheiro dos meninos. Se importa de segurar o Gil? É claro que não. Essa vai ser boa. Nos encontramos de novo. Que encantador. Kira, eles estão me encarrando. E essa criança está vazando pela boca. O que é que eu faço? Apenas sorria e seja boazinha. Pichu, você não é horrível. Sabe quando eu paguei por esses lábios? Turma, acho que o Dil não gosta muito dessa moça. Para com isso, seu moleque cotejão! Acho que ela também não gosta muito do Dil. Ela não é uma moça muito boazinha, ela é muito pontuda. Kira, ele está chorando, o que, é que eu faço? Balance o bebê, gentilmente pra cima e pra baixo. De acordo com o Lipschitz, o Dilly deu um presente pra você. E por que não daria? Afinal de contas, crianças são a minha vida. Não? Nossa, eu tenho esse poema grudado na minha geladeira. Pardon? Crianças são a minha vida. É um clássico. Risos pipocando, pezinhos ao léu. Alegria e milagre, um presente do céu. Esse é o meu favorito. Alegria e milagre, um presente do céu. Este é o meu favorito. Uau, legal. Puxa vida, eles estão ficando irrequietos. Por que não vão para o mundo da gosma? O mundo da gosma? O mundo da gosma? Mas que grande ideia! Se encontra atrás do sofá um nojento mundo da gosma. Tem lembre-me de eliminar o maldito imbecil que escreveu essa música medonha. Olhem! Sem as mãos! Ai, isso é tão fofinho e esmagável! Isso é coisa boa. Vamos abastecer. Eu vou poder encontrar a princesa com os meus óculos todo engosmado. Obrigada, eu acho. Olha o castelo! Vamos lá ver a princesa, Chuck. Mandaram a gente ficar com as mãos e os pés pra dentro todo o tempo. Mas isso não impediu ela. Vamos, gente, eu vou mostrar um atrás. Que amor! Até que enfim. Quê? Não, espere! Traga-os de volta antes que o asmático descubra. Segurança, rápido, temos uma emergência. Sigam-me depressa. Esse foi o atralho mais comprido que eu já peguei. Lá estão eles. É a princesa. Ela não é maravilhosa? Ah, não. Ela foi embora. Vai atrás dela, Chuck. Ela tá lá dentro. Você tá certo, Toby. Eu vou lá dentro. Mas se ela não gostar de pior? Vai em frente, Chuck. Você nunca vai saber se não tentar. Vai fundo, Chuck. Ali, bebês. Os bebês já foram detidos. Estamos voltando para o mundo da gosma. É o mundo da gosma. Bom, pelo menos a gente não teve que voltar andando. Olha, mon chéri. Acho que ele gosta de mim. Nós dois não toleramos lactose, amamos crianças e ela acha os burocratas fascinantes. E quem não acha, hein, Tigrão? Bem, apenas tenha cuidado, Charles. Eu não gostaria que você se precipitasse. Pode deixar, não se preocupe. Primeiro preciso ver como o Coco e o meu pequeno Chuck vão se dar. Ele e eu somos um time. É o Toby. Que é, Chuck? Você acha que alguém como eu pode aprender a ser valente como você, o meu papai e o Reptar? É claro. Mas como, Toby? Quem sabe você tenta pensar noutra coisa da próxima vez que ficar com medo. Eu tentei, eu sou pafias, mas eu só pensei numa coisa mais pavorante. Por que você não pensa numa coisa que faz você se sentir bem? Você quer dizer como a minha luz noturna reaptar, ou o meu cobertor do Iapofelias, ou a minha pedra da lua mais favorita? Uma nova, papai. Da próxima fiança que eu vier a princesa, eu vou ser valente. Doces sonhos, Chuck. O que é isso? Um inalador de ouro? Puxa, a maioria dos hotéis só deixa chocolate. Chad, você me deixa sem fôlego. Eternamente sua, Coco. Chad? Come sliding to the rescue. Yeah, and if your rickshaw's been attacked by a samurai pack, he'll break up the party. If he's not on the party, you don't have to worry. He's got fists of fury. His masterful karate kicks turns dragon into chopsticks. Here comes Chuck E. Chair. Here comes Chuck E. Chair. He's always ready when there's danger at hand. Here comes Chuck E. Chair. Here comes Chuck E. Chair. Martial arts expert of reptile land. Here comes Chuck E. Chair. He makes bad guys say they're sorry with the side of his hand. Oh! Here comes Chuck E. Chair. Here comes Chuck E. Chair. Martial arts expert of reptile land. Oh, Chuck E. Oi! Jack, você tem que ficar pronto! A Angélica disse que a gente vai ver a princesa no show do Reptar! Pode ser a sua chance! Eu vou encontrar a princesa? É? Eu vou encontrar a princesa! Chatópia! Quem sabe eu devia levar um presente pra ela? Alguma coisa bem lindosa, assim ela fica sabendo que eu quero que ela seja minha papai. Você quer uma princesa pra ser sua mãe? Mas e a Coco? Quê? A namorada do senhor pai do Chuck, a dama da Reptarlândia! Aquela dama não é a princesa, Angélica. É, eu vou conseguir a princesa de verdade pra ser minha papai. Escuta aqui, bebês! Eu vou desfilar na minha parada no carro com uma poção de cravos todelosa e pôneis! E é bom vocês não estragarem tudo pra mim! Nossa, eu sei de alguém que precisa de uma soneca. Vem aqui, vem aqui! Chéri, chéri, é isso! Bon appétit. Teatro do Reptar. O show vai começar! Quem tá com os biscoitos? Estão aqui mesmo. Olha que gostoso. Parece meleca. Bonjour, mes amis. Deixe-me levá-los aos seus lugares. Obrigado pelo inalador, Coco. Sempre que eu tiver asma, vou me lembrar de você. Quem disse que os americanos não são românticos? Oh, se não é o garoto favorito da Coco. Oh, ele deve estar ansioso por causa do show. Comer essa meleca fez a minha barriguinha gorgulhar. Chuck, como vai, meu histórico. Fabuloso, só estamos esperando pela parreira de pôneis. E eu ainda ganho carro se o senhor pai do Chuck casar com a princesa em vez de você, o né? O quê? Por que a pergunta? Porque, o Finsterzinho tá planejando conseguir uma princesa como mãe. E vamos encarar essa, Tona. Você não é nenhuma princesa. Nenhuma princesa? Oh, se a tiara serve, use-a. Oh, presinto encrenca. Como ela é linda. Repta não é um monstro qualquer. É um lagarto com um belo coração. Nem tem sobre ele sem perdão. É um bebê que cospe fogo pra mim. Posso sentir em você doçura e amor no olhar. A magia desses grandes olhos está em saber encantar. Uma fera que nunca se amansar. Mas por dentro. Eu detesto parte cantada. É o mais doce monstro que alguém já viu. Carinho, viu como a cabeça dele fica no lugar? Contigo, Chucky. Para todos sempre. Para todos sempre. Sempre contigo. Incrível, ele deu um ursinho pra ela. Para todos sempre. Madame Labouche? Aquela dona que é a princesa? Não pode ser ela. Bravo! Bravo! Ela não é talentosa. Puxa, pessoal, acho que o Chuck e eu estamos apaixonados. Digam Brie. Brie! Merci. Eu estou enxergando. Eu gostaria de ir logo ao ponto. E Angélica, cuidado com o vestido. Estou encantada por você ter conhecido alguém especial aqui em Paris. Mas não acha que está se precipitando? O casamento é um grande passo. Pra que esperar? São dois garotos loucamente apaixonados. Uau! Parece que tá na hora da sobremesa. Pega alguma coisa boa pra gente, Dini. Vai ser piaspa de paz, terapia, papai preciosa. Ou tão vai? É claro que sim, Chuck. E até por que eu não tô me sentindo tão bem? Vai ver que essa coisa tá apertada. vendo aqueles dedos gordentos? As bocas cobertas de geleia? E as carrinhas imundas? Desinfete-os! Ah, o que está fazendo com essa coisa sardenta? Detesto aqui! Como ousa me desafiar? Vocês bebês estão encrencados. Você vai ser meu e vai fazer as coisas do meu jeito! Jean-Claude! Leve esses espanadores de porra de narros embora! Não vou deixar que arruinem o dia do meu casamento! Acho que vocês, bebês burros, vão perder o casamento. E não esqueça da língua ruda também. Será um prazer, madame. Tire suas mãos de mim, seu valentão! O que pensa que tá fazendo? Eu sou a daminha de honra! Entendo a sua dor, mademoiselle, mas infelizmente acaba de levar um chute. Ui, meu carro alegórico com os panes combinados! Madame Labouche! Queime esse horrendo brinquedo comido de traças. Eu não quero vê-lo nunca mais. Para Notre-Dame, e rápido. Madame Labouche, não pode ir adiante com isso. É óbvio que a senhora não ama o Chaz ou o Chuck. Quem é quem mesmo? Oh, não posso mais ficar parada vendo a senhora destruir a vida deles. O Chaz vai ficar sabendo de tudo. E não há nada que possa fazer para me impedir. A não ser atirá-la na sarjeta. Au revoir! Parece que nosso pequeno rato está disposto a nos perseguir. Pé na tábua. Desculpa, turba. Se eu não quisesse tanto pra papai princesa, a gente não estaria neste lugar horrorível. Não é tão horrorível. Quer dizer, pelo menos tem o Captar pra fazer companhia pra gente. Bom, olha, turba, eu resolvi que não quero mais uma papai princesa. Eu não preciso de páscoa, de poeira brilhante. Tudo o que eu quero é uma papai de verdade, como vocês têm. Eu quero uma papai que sorria, que fale delicado comigo, e que me cubra de noite e me conte histórias. Eu que me ame. Ah, que isso, Kristen? Não chore. Não dá. Eu não consigo, Angélica. Eu me sinto mal. O meu papai tá casando com uma moça que não gosta de mim e nem do teu ursinho e nem dos meus amigos. Na verdade, Finster, é meio que culpa minha. Como culpa sua, Angélica? Bom, vamos ver por onde eu começo. Foi assim. O senhor Emissushi estava na TV e disse pra dona francesa que não se pode ter alegria se não tem coração. Ela tinha um no jarro, mas ainda precisava de um homem fraco com um filho. Então eu contei como você queria uma mãe princesa e ela devia me dar meu próprio carro com pôneis, mas ela estragou tudo! Eu ajudei aquela dona a tapear o seu pai pra ele casar com ela! Você a soltou? Paz! Maíca, má! Ah, cala a boca, babão! O Diri tá certo! Essa foi a coisa mais pior que você já fez, Angélica! Eu sei que foi mal, mesmo pra mim. Mas, às vezes, eu não consigo me controlar. Sinto muito, Chuck. Turma, eu não posso deixar que aquela moça case com meu papai! É como você sempre diz, Toby. Um bebê tem que fazer o que um bebê tem que fazer. E a gente vai ter que parar aquele casamento agora. E como a gente vai fazer isso, Chuck? Na verdade, eu tava esperando que você tivesse alguma ideia, Toby. Betty, Finalmente conseguimos ver um autêntico marco parisiense, Notre-Dame. É, se viu uma igreja, já viu todas. Me acorde, se vira um corcunda. Eu gostaria de saber onde Jean-Claude está com as crianças. Eu não posso começar sem o meu garotinho. O que você pensa que está fazendo? Praticando nós de sapatos. As crianças se divertem tão facilmente. Socorro! Obrigada por boa apreciação, Angélica. Viu só, Chuck? Eu disse que você conseguia. É, se a gente achou na porta. Ah, ali tem uma. Isso como se fosse uma coisa ruim. Chuck, a gente tem que voltar. Eu não sei se consigo, Toby. Eu mal consigo andar pra frente. Espere por mim! Sabe como é difícil andar no vestido de novinha de honra? Eu devia estar naquele casamento! Me leve pra igreja! Nossa, a meleca de nariz do Raptor parece com a Angélica. Se segura, Angélica. Longe daqui até o derradeiro aceito. Oh, minha nossa, lá vem a noiva. Sim, a marcha nupcial. Sem a daminha de honra? Sem o Chuck. Vai, vai, vai, começa. Cucu, ainda não podemos começar. O Chuck não está aqui. Ah, querido, contaremos a ele como foi. Mas eu queria compartilhar este momento com meu filho. É isso que serve o videotape. Vamos com isso. Bonjour para todos. Eu gostaria de dar as boas-vindas à família e amigos de Monsieur e Madame. Ah, tá, tá. Eles podem ler isso no programa. Vamos começar. O que você está desenhando? É um dedão verde. Aceitou! Não, eu quis dizer ao Raptor mesmo! Como a gente sai daqui? Eu acho que é por ali! Não, não, é por lá! Ou por lá! Desde que você tenha certeza! Oi, Raptor! Poxa, a Kimi daqui tá parecendo até um insecto! Pega ela! Poxa, que legal! Eu nunca vi esse brinquedo antes! Ei, arranje seu próprio desfile! Qual é o lugar, meu amigo Reptil? Vocês não podem se esconder de Jean-Claude? O Super Escargot! Charles, gostaria de recitar um poema para sua noiva. É o nosso favorito, você lembra? Vocês bebês no almoço, mas não sem o molho apropriado. Quer um pedaço de mim, sua lesma? Sai daí, sua fedelha! Eu vou te mostrar como é que se faz. Para de balançar, Chuck! Não diz isso pra mim, diz isso pro Faustão! Minha carapaça! Corre, em nome da França! Cuidado! Eles querem que a gente pare! É, eu também! Tudo bem, então. Não pare! Risadinhas agudas, dedinhos agitados, narizinho pequenino, lábios rosados, beijos macios e beijos molhados. O quê? Madame, os bebês estão indo para a igreja! O quê? Seu idiota incapaz! Você me dá náuseas! A titia mandou lembranças. Foi mais gás nisso! Senhor Fiossas, mas será que alguém pode abrir essa janela, por favor? Oi, meninas! Tava na hora, seus cabeças de minhoca, de salvar a gente! Obrigado! Cheguei! Não! Os bebês vão voltar e depois vão voar. No chão vão se quebrar e as mãos vão agarram, queixos com covinha, sempre barrigudos com pele lisinha. Chega de poesia, casa nos agorra! Olha, Chuck, estamos quase lá. É, olha a igreja. Olá, minhas criancinhas turistas. É aqui que sua excursão a Paris chega ao fim. Chuck, a gente tem que vencer o robolesmo ou aquela malvada vai ser a sua mamãe. Ah, só por cima do meu cardápio! Hangar, bebês! Saia do meu caminho, seu cara de lepa! Você conseguiu, Chuck? Yeah, eu consegui, ó. Agora vamos salvar o meu papai. Na alegria e na tristeza, próximo. Na riqueza ou... Na pobreza. Na saúde. Oh, precisamos repetir tudo isso. Não, não, não, não, não, não. Oh, não! Oh, senhor, eu pulei uma parte! Depressa, Chuck! Uou, uou! Ei, olha só o que eu achei! Clipes de papel e elásticos! Alguém souber de alguma coisa que impeça esse casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. Eu tenho que ser valente! Eu tenho que ser valente! Não! Chuck! Oh! Ele disse sua primeira palavra. Ele está falando! Não! Chuck! Chuck! Tá tudo bem. O papai está aqui. E a sua nova mamãe também. Venha cá, meu garotinho. Não, não, não, não, não, não, não! Madame, nossa trama de sequestro fracassou. Ignore esse idiota desempregado. Coco, o casamento acabou. Você não é a mulher que eu pensei que fosse. Dona, parece que seu plano de tapear o senhor Yamisushi não funcionou, afinal. Daminhas de honra devem ser vistas e não ouvidas. Eu gostaria de ouvir o que a galotinha tem a dizer. Ah, legal, mas preste atenção, porque eu tô cansada de contar essa história. Essa tal de Cuco falou pro chefe dela que tinha um coração de criança num jarro e que ela ia casar com o senhor pai do Chuck, e assim ela podia ser presidente. Ouça aqui, traidora! Agora, senhorita Labushi, você está despedida. Despedida? Mas ninguém despede Coco Labushi. Coco Labushi é que despede os outros! Coco Labushi é a Euro-Repta! Saiam do vestido, seus ratos revoltantes de tapete! Escuta aqui, dona! Ninguém mexe com meus bebês burros, certo eu? Eu vi Londres, eu vi a rainha, eu vi Coco Labushi e sua calcinha. Então, tire uma foto. É a última vez que você vai ver Coco. Ah! E sua calcinha. Ah! Ah! Ah! Cachorro mal, cachorro mal. Coco, espere. Pega ele, Spike. Parece que o Spike arranjou uma paquera. Venham aqui, meus docinhos de coco! Onde é que está, meus amores? Chuck, tem uma coisa que pertence a você. Muito obrigado, Kira. Chess, eu sinto muito. Eu quis te contar sobre a Coco, mas não, eu... Não. A culpa é minha, Kira. Eu acho que me deixei levar pelo romance de Paris. Me desculpe, rapazinho. Oh, meu coração bate de esperança. Cada vez que abraço minha doce criança. Me espere! Você conhece esse poema? Ah, é o meu favorito. Não. De volta para casa, algum tempo depois... E agora os noivos cortarão o bolo. Cuidado com a faca, Kira. Ela é muito afiada. O casamento não estava maravilhoso? Estou feliz por não ter que devolver o forno elétrico desta vez. Deixa eu ver se eu me explico, ponderoso chefão. A gente já voltou pra casa faz um monte de ontens e você ainda não deu minhas coisas. Você conseguiu seu desejo de uma mãe e eu ganho o quê, ponderoso ranhento? Angélica, você não tá respeitando ele. Você não pode falar assim. Pia, cara Angélica. Você vem até Pino, dia do casamento do meu papai, para me pedir a pensão da Cíntia e a Pônios combinando e um monte de... coisas que eu nunca vou poder te dar. Ah, vocês estão aí, vamos, a gente, os grandes, estão comendo todo o bolo. Bolo? Acabou a brincadeira. Esse ursinho é muito legal. Obrigado. A minha papai antiga que deu pra Bia. Você sente falta dela? Ah, a culpa as fiosas. Mas, então me lembro que ela tá lá em cima, me olhando lá do céu. Ah, eu acho que eu tenho sorte. Agora eu tenho duas papais pra cuidar de mim. Olha aí o meu rapazinho. Kimi, meu anjinho, me dá o prazer desta dança? Chuck, gostaria de dançar com sua nova mamãe? When you love, you're not alone. The one you love is there beside you. Never lost or on your own. Não, me deixa pegar esse pó! Ô, dona, nunca ouviu falar de regime, não, é? Sim, tia. Aquela flor de açúcar tem nosso nome escrevido nela. Quem vocês pensam que são, seus bebês? Bom, eu sou o Tommy, essa é a Lil... Que coisa, gente, é que é burro. Me dá esse bolo agora mesmo! Boa tirada, Jill! Já chega! Prepare-se pra encontrar a gomprinha! Então, o que vocês estão fazendo? Ei, Suzy! Thank you. Ah, ah, ah.